Meu cordão de ouro fino, meu relógio que marca a hora. Meu cordão de ouro fino, meu relógio que marca a hora. As meninas tão dizendo, o pai do campo vai embora. As meninas tão dizendo, o pai do campo vai embora. Meu cordão de ouro fino, meu relógio que marca a hora. Meu cordão de ouro fino, meu relógio que marca a hora. Menina tão dizendo, o pai do campo vai embora. A menina tão dizendo, o pai do campo vai embora. Tá cuidando que o porto muito também. Sou amigo Cavalcante, que é